Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. 25ª emisión, véspera da Candeloria, día de casar os pasuriños e antesala da primavera. Comezamos. As clechas do vos e um brida só a que far um salul se miras ao céu torna-la su sexo urtanas cargos divertidos e sonrientes escalan las folhas. Todos Ya non plou, xa non chove, que máis que unha realidade é un desexo. Dos cataláns pullover, cos que enfiamos así coa misión anterior. Como dicíamos, hoxe é o día da Candeloria, a máis de ser o día no que casan os paxuriños, é tamén a fachada da primavera que está a piques de chegar. E se xuntamos fachada e primavera, o resultante é esta canción que abre o mini CD do B Fachada, que o ano pasado nos deixou namorados como a paxuriños parvos. Quando em fins de março o céu começa a abrir, dos campos cheira-se a vontade de florir. Começa a caça, os bichos voltam do além, e toda a malta desta praça vê o corpo ver também. Do mar o vai e vem, maestro a dirigir. Os melros cantam, birds do it. Os homens cantam, birds do it. Viúvas cantam, let's do it. Let's fall in love. Oh, oh, oh. Quando a orquestra brota toda da estação, e o marinheiro, marinheiro, lembra o Mário com paixão. O tom do velho grego cai no esquecimento. Impera o grande Deus, mas chega o fogo forte do momento. Pelo mar o bom do vento marca o tempo da canção. Os pombos cantam, birds do it. Os homens cantam, bees do it. E tu já cantas, let's do it. Let's fall in de casares, os paxuriños teñen que pasar pola fase de cortexo, que ben podría principiar cun simples olá paxariña ou olá paxuriño, como este Hello Black and White Bird, que nos achega un mociño francés de apenas 20 anos chamado Jonathan, que cando lanzou esta canción se facía chamar Cynical Sense, que hubo un momento tamén que se chamou Lost Minded, e que agora responde por The Dada Weatherman, o nome precisamente do disco de The Cynical Sense, que pechaba con este Hello Black and White Bird. Thank you. getting higher. And no need for you to rest, you diamond seeking to death. Up in the skies and back to rest, you keep on flying for the myth of your liberty. See the cages down screaming. Thinking they're buildings, take pride in the medallion. Travel on ship back for lowly sirens, fly over curl dikes, drunk widows and orphans. No need for you to rest, you died in the sea. Yeah, up in the skies and back to rest, you keep on flying for the myth of your liberty. And keep on living till all your strength has run out and left you crippled. So goodbye, black and white bird. Mas non sempre o cortexado corresponde, entón é cando o cortexador insiste a tatolear e di eu amo chiporra, como os brasileiros Polexia recollidos na escolma Love Hearts da revista Liña Arbanaque que puso para libre descarga. Esconder o nosso bem. Eu não quero um outro alguém, muito menos se for pra esconder o nosso bem em um falso sorriso. Pense muito bem nesse abrigo indeciso. Outra foto no mural e eu fui cuidar de mim. Cuidar de mim. Cuidar de mim. Fui procurar ajuda para um coração vazando sem perdão. Procurar ajuda para um coração trincado pela culpa, coagulando sem perdão. Eu errei, fazendo a coisa certa e perdendo toda essência. Acho até que não preciso de você. Quando preciso de você. Mas ao final se consegue o objetivo e os pasoriños casan, precisarían dunha banda sonora para envolver o acontecimento. E así é como se chama unha banda francesa, The Wedding Soundtrack, a banda sonora da boda, coa que se cruzou con esta banda hai anos o rapaz Jonathan, do que falábamos antes, e que foron determinantes para el seguir a facer música. E hoxe mesmo que The Wedding Soundtracks lanzan o seu máis novo disco Na Na Na Raw, da man do selo Another Record. Mas nos ficamos hoxe con Sing Along Before You Drown, que daba nome ao que fora o seu primeiro disco aló no ano 2003. Of course I'll be proud of all the things we made, but no more may we wonder what we'll never make it. Last night when I woke, I couldn't help laughing. Tips are in the dark. Crocodiles were urging us to help. Sing along before we drown. Sing along before we drown. Sing along before we drown. Sing along before we you'd be proud of all the things we share, but no more may they wonder what we were doing together. Last night you woke me up with the sound of your laughing. Tell me in the dark, crocodiles were urging us to help. Sing along before we drown. Sing along before we drown. Sing along before we drown. Sing along before we drown. σας. Γεια σας. Como o amor por veces convértese nun arma de autodestrución masiva, tamén pode ser que chegue ese día no que un dos dous pasuriños decide rachar a relación. E diso fala o italiano Max, tamén coñecido como 1984, no seu The Day You Try to Split Out, segunda faixa do recén saído No Cookie for Breakfast, unha pequena xoia musical que nos achega o Net Label de Salamanca Trastienda. E tamén a festa da luz. Os días saban medrados, as tardes fanse máis longas, e aínda que iso xa acontecese desde decembro, e nesta época, cando marchando xa a chuvia invernal, máis se nota claridade. Poderíase dicir, de algún xeito, que é na Candeloria cando nace a luz. Come on, babe. Come on, babe. Come on, babe. Come on, babe. Come on, babe. Estes que soaron eran Calaveras, unha banda de Mallorca xa desfeita que aparecía nunha escolma da web promocioname.net. E marchamos xa, que isto se prolongou algo máis do normal. Despedímonos con outra das bandas que nos encheron o ollo estes días, o dúo de Portland, Oregón, aínda que son originarios de Kansas, The Harvey Girls, cuxa componente Melissa Rodenbeek nos deixou unha mensaxe de agradecimento por engadir a banda os artistas relacionados co grupo de Commons Baby no Last FM. Lembrai que ademais deste grupo tamén vos podedes facer fans de Commons Baby na páxina que dispusemos no Facebook. E nada máis, deixo-vos con este Hey Little Sprout, Hey Gomiño dos Harvey Girls. Commons, bye bye. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. Don't you forget where you came from. Don't let it make you live lying down. Don't you forget to shine down on the asphalt, that's the same no matter where you are. And that all of the ants crawling upon it are different every day. Oh, leaf and babe, lies of a leaf, that you're guilty. Baby.